Delta Fox, aguarde, cópia. 1884, contato radar na decolagem sul Brasil, saída Puca para o nível 230. Via para o 230, 1884. 67 para o 5. Nós estamos efetuando pushback, nessa posição atrapalha ingresso das outras aeronaves no pátio. Negativo, porém, a posição da aeronave que está na Juliette aguardando é o 01. Bloqueei o portão 01. O ingresso do portão 5 ao 11 e as remotas até a 14 não interfere, só interfere do 4 em diante. Ah, tá, ok. A gente estava tentando ajudar, mas acho que a gente vai agilizar sobre o carro. Dessa maneira ele está livre do posto 2009, está dentro do horário ainda. O 2009 aguarda só um instante, está entrando em contato com a IES para efetuar novamente o plano de voo para que esteja válido aqui para a gente. A gente está sem o seu plano de voo. Aguarda só um minuto. De qualquer maneira, o número 2 do setor tem uma aeronave que já foi autorizada na remota 13. Aguarda só um minuto. Ok, sim. Será que está válido o plano ainda para a nova de Colorado, né? Sim, sim. Afirmativo. Ok, então vamos lá no seu aguardo. 2.10.3835. Autorizado na 3.2.3. Papatango, Eco Delta Fox, na escuta para a Eco Delta Fox, autorizado ser a November Charlie Lima, via corredor Axé Caixa Pregos, o número PES restrito, corredor Axé, decola da 107, com curva à direita. O código é o 01116, controle no 208. Sobrevoo de mãe e filho, Mar Juliette Romeu. Mar Juliette Romeu está autorizado, sobrevoo de mãe e filho. Vamos dar presente, pro direto, com cruzamento de gestão no zero, Mar Juliette Romeu. Propósito do Xane 6227, está com 1-2-1, com a borda do 3-30, alterna Guarulhos. 2-2-3-1. Contato radar na decolagem, segunda via, saída mola para nível 1-60. Tem condições de cumprir a restrição superior da saída? Afirmo. Gente, cumpre a restrição superior da saída, temos tráfego em aproximação pelo setor nordeste. Segunda para nível 1-60. 1-60, cumprindo o perfil para sair 2-3. Confirme por quantas milhas voa no 620. Gente, iniciei redução de velocidade para 2309, voa no 620. O Xané 6314 reduz a velocidade para 2309. Salvador, outra 3223. Possível, confirme fazendo desvio? Essa é a questão do desvio, ele é praticamente a prova de dona, até se agilizar aí, se mantém, agiliza pra vocês aí. Com 3235, tem um tráfego em decolagem agora para o setor noroeste de Salvador. Está autorizado os desvios após manter a prova de pelo, inicialmente. Gente, após o desvio de pelo. Então, para informação, eu tenho um ATS-72 decolado agora passando 3.010 em ascensão para o nível 1-60, agora com proa norte. Obrigado. Bordo 4462, após a passagem 02 do Oxalé, ingresso a Juliette, portão 01. Bordo 8110, Mike e Juliette Romeu. Gente, Mike e Juliette Romeu, reporte iniciando seu presbão em Simões Filho. Reporta mais Simões Filho, Mike e Juliette Romeu. Afirmo. Tem alguma notícia para o 2009? 2395. 2513395, igual mesmo sempre lá. 7. Pô, caralho, vou 2009. Hotel Juliette ser autorizado, grupo Zulu, no meu pé, corredor Axé, decola da 17. Transponder 01112. Ai, eu ganharia. Controle controle 120 decimal 80. Decolando da Shadow 900. Decimal autorizado. Promoção da IFAT, por gentileza. 85, alterna 12545. Ronaldo 2685, 2545, Ronaldo 84. Autorizar no H, indicar, então no 0, 0367. Oi, Rebatar, Xanermia 2267, está próximo a posição 0 pronto. Xanermia 2267, mantenha a ponta de espera. Mantenha 2267. Salvador Azul 4462. 4462, direto direto, posição 01. Ingresso Julieta, 01, grato pela coordenação. Não, não. Autoridade em ponte espera da taxa iônica. Tem uma checada no telefone de novo. Tenta 0132. Acho que eu tenho um plano do 2714 para barreiras, que é das 17h20. Vou checar com essa. Um minuto. Na escuta. Manda na tua gestão. Vende como não é 20. 09, agora a gente olha atrás do 2031133 agora. Lâmina 314, deixa para o nível de voo 050. Prepare da Leda Motion. Ah, é o Leda? Boa, boa, boa tarde, 966 da Gol, portão 8, Matisse, Ciente, Brisação, Campina Grande. Confirme para o sol? Gol 966, portão 8, autorização para Campina Grande. 966, Ciente, aguarde cópia Campina Grande, número 2. Conga 076, qualquer grande, 77 level 070, vai above arrival, QNH 1016. Conga 076, Conga 076. Número Bravo Romeu, e a rota do plano de voo, 60, nível de voo, sai da Momo, Batap, decolada 10, com curva à esquerda. Código 5072, controle 120, decimal 80. Autorizado nível de voo 160, decolado da 10, a saída é a Momo, transmissão Batap, com curva à esquerda, inicialmente, controle 120, decimal 8, transponder 5072. Estou voando WhatsApp 2231. 1620, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado o ILS, X-Ray pistão no 0, repete estabilizado. Salvador, 1208. 208, grato. November Alpha Uniform, coordenação com a S. Mantenha o ponto de espera, Janeiro 27. Canal 90, avistando 3835. 3835, complete, afinal chame Torre Salvador 118, 2995, bom ponto. 1995, bom trabalho, 3835. Plano 620, está autorizado, descida para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, média. Chame 314, busca via para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. FDA, baixo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 08, o F da porta da coluna para escuta. Copiou o F da porta. 335, pouso autorizado, pistão no 0, no 20 graus, 119. Autorizado, pouso no 0, 3235. Direto para a Serra 90 Lima, senhora. Banco Delta Fox, confirma o transponder acionado. 0116. Banco Delta Fox, mantenha-se inicialmente literal 1 no meu pé. Vai manter eu no pés via litoral, F da Tapote. Olá, Salvador, boa tarde, eu estou a 3567. Decolado, agora passa 075, acendendo para o 360 na Água Elefa. É 3567, ciente, da presente está autorizada a ascensão para o 360 direto Elefa. Direto Elefa, acendendo sem restrições para o 360, tá 3567. Na 6314, informo que vai seguir tráfego 8 milhas até frente, um Boeing 737-800 com ground de 180. Está autorizado o ILS Exo Pista 10, está estabilizado. Eco Delta Fox, aciona o transponder 0115. 0115, é a Santa Fox. 5.8, saída 120, decimal 80. Aguarda o chuveiro acionamento, confirma o portão. 1-2 na remota, autorizado o 350 Puca a Caju, transição Jamo, conforme o plano, uniforme pelo 1-7. 1-2-0-8 no transponder 5-1-1-5, Oceané 62, 1-4-2. 1-4-2, confirmando que está na remota 1-2. Autorizado para o chuveiro de acionamento, o chão está. Sim, autorizado, que o menino para o chão está em 1-4-2. 3155.4. 9-5. 8-9. Fique atento às esteiras de turbulência da Arbosa da TAM. Quando pronto, eu coloco a esteira da pista no 7, 1-2-0 graus, 1-3-9. 1-2-0, decimal 8-0, ponto 8. Pista 1-0, autorizado 340 para Guarulhos. Tael Ledemote, eu pergunto o 10 para Baté. 5404 e 208. 5404 e 208, protegimento correto para 3155, chame pronto para o chuveiro de acionamento, portal 05. Boa, está no 05 para puxa acionamento. Pente, aguarde, puxa acionamento, está 3155. Aguarde. Gostou, tem a promoção do 966? 966 na sequência, tá pronto, cópia? Sim. O 9966, autorizado CA November, confirmado CA, Bravo Key, Quebec Gulf, Campina Grande, via peso 110, Neuma, restante conforme a nota do plano de voo. Envio de voo 370, saída Puca, transição Zipar, decolada 10 esquerda, 5-4-1-4, código transponder e 1-2-0-8-0, o controle Salvador. Center, já estão 370, rota ocupada pelo 10 Lima, saída vai ser Fulcro, transição Zipar. Decola com o esquerdo 10, transponde 5414, 208, controle Salvador, com 966. Salvador, está 3835, livrou, está no Alfa, boa tarde. 3835, mantém antes da Juliette. 567, chame Recife, na frequência 1260, até 1288. 260-288, 3567. 2231, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, passaria do 2231, obrigado. Parece parar o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, nenhum tráfego conhecido a reportar, tem frequência 12345 para autocoordenação. Controlou, Papa Romeu Hotel Juliette Serra, corredor a chão, número 10, hotel de Faria da Barra. Eu Hotel Juliette Serra, Clareza 2/2. Está 3835. 1966, cotejamento correto, confirme pronto, puxa bem que eu sou no 08. Afirmativo, pronto na 08. Seguinte, é o número 2, eu estou apenas aguardando a aeronave liberar. A aeronave da Chanel liberar o seu nome. Não, não aguarde aí para a autorização do posto então. Papadão Whisky Lima Eco, me escuta? Salvador, Oceanar Mestre, Mono 4, foi ALS, Mano do Estado. Oceanar Mestre, no 4, número 2, agora de pista livre. 0.8. Gente, mais de meu. Acho que chama todo Salvador, foi dentro no noite decimal 95, ajuste na 0 no meio. 0-4-0, libera a pressa direita, controle de solo 2-1-1. 2-1-1, 6-0. Já aproximar 3. 3-1-5-5, a previsão de 5 minutos para o pushback acionamento devido ao condicionamento do aeródromo e a configuração do mesmo. Está devido à configuração do aeródromo é o número 2, porém, não impossibilita o seu pushback do pushback da aeronave que está aguardando na retaguarda do pátio. Provavelmente efetuará o pushback simultâneo, porém, irá como número 2 até o ponto certo. Solo, boa tarde, no 620 Lagoa. Eu no 620 Alfa, mantém 2 Juliette. Alfa, mantém 2 Juliette, no 620. Uniforme Juliette, aguarde cópia Porto Seguro, confirma a decola da 1-0 da 1-7. 7, aguarde cópia. Autoriza a melhor manter, pista 1-7. Chanel 6227 para zerar e manter o pistão no zero. 6227? Afirmo. 6227 ali, mantém o pistão no zero. Ah, o Paulo Vincent Ranger Queen já sobrevoou em Paris, seu Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. 705, tá. Gente, aguarde, eu escrevo em eco. Oceano 13 no 4, solo 42, libera próxima direita, controle de solo 2-1-1. Solo 2-1-1-13 no 4. Solo Salvador, boa tarde, Oceano 6355, a informação novembro, Guarulhos. Adiantado da hora, pra gente ver a saída. É 355, saída da Ilha da Morte, aguarde a ativação do ponto. Ativo, estou na sua escuta para a autorização, obrigado. Boa tarde, Chanel 142. Firma 135 a bordo, 6142. 145 Salvador, 6142, autorizado o táxi até através do portão 62, aguardando para a sua. Alfa mantém a cidade de Leste. Alfa mantém a cidade de Leste, né? 3-1-4. Approach report established. Olá, 0-7-6-7 para o ILS, Exfield Road Runway 10, and require a cidade. 4-2, 2, vamos dentro da, do portão 62, no Travesse, aeronave da TAM, que está efetuando pushback no 05. Após o completo pushback da aeronave da TAM, prossegue até o ponto de espera com o número 2, o ajuste no 0, 16, torre no noite decimal 95. Posso, pushback de TAM, pega o número 2, ponto de espera 2961. Gol 9662. 14 para push e acionamento, posição 51. O 966 é, confirmando na escuta do solo. 966 na escuta do solo, na escuta. O 966 após a passagem depois do Xané da guarda, autorizado 08, utilizando o chão táxi. Após o Xané, vai chamar para o táxi 966. O 966, condição de efetuar pushback, deixando o portão 08 livre para ingresso. Aeronave da TAM aguardando há 5 minutos já para ingressar no portão 08. Vamos deixar o 8 livre e jogando lá para a 09, para deixar o 8 livre. 7, obrigado. Número 2, autorizado o 0, táxi até antes da interseção do pátio de autoridades, lá chama a torre no 8 decimal 95, o ajuste no 090. Puxa acionamento azul 27, 14. 2714 no pátio 3, autorizado, chama o táxi. Autorizado, tomar agora o táxi. 20 graus, 119. Livre, decolagem, 2009. Descrima, decolagem autorizada, pista no 7, 120 graus, 119. Portão 08. Alô, Jané, ZDF 08, tá 3835, agradeço a colaboração do colega da Lua. 3135, aguarde para início de táxi, mantenha a posição. 3135, aguarde. Afirmativo, até o ponto de espera com o número 1, agora. 942, por gentileza, agilize de táxi. Campo, decolada aos 4.6. Esquerda, na esquerda, cruzando o campo, o esquema eco. 2009, decolada aos 4.6, controle de Salvador, 1208. 208, grado, boa tarde. Terminando 2, ciente, mantém a ponta de espera. Confirme, a intenção de decolagem é a partir da interseção, isso? Ciente, número 2. Coordenação, controle, sobe para o 045. Transponda 5173, controle que sai do 90, decimal 80. Oi? Centro bonito, tu conhece aquele maior. Pote, o número PES, pote na 20ª milha. Quanto do PES já passaram no 20ª milha, o Whisky Lima Eco? Whisky Lima Eco, assim que possível, informe seu estimado de pouso em Sierra Movendo Alfa Lima. Já, 1x2, mantenha a ponta de espera. Aeronave, que estão à sua direita, ingressaria no pátio, após, segue... Até o ponto de espera com o número 2, o ajuste do altímetro 9017, o senhor de Salvador, 98, decimal 95. Os óculos, aeronaves à sua direita. Afirmativo 3155, vai manter decisão e mais 2, após, segue o ponto de espera com o número 2. Afirmativo. Top 2, I left, X-ray 10. Condor 076, complete final and call power 11895. 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 2009. 7-8-0. Connor 076, continue approach, wait for landing clearance. Connor 076, continue. Protejamento correto. Confirmo que Oscar, ok, Pátio. Uniforme Juliette, cotejamento correto, confirme PLB e Pátio. Salvador, azul 2714, com PLB de 58, autonomia 0520, alternância, abraço, papai Juliette, pronto para o táxi. 2714, aguarda para o início do táxi. Aguarda para o início do táxi, 2714. Vamos, você vai fazer esse já com o presidente, é com ele, em forma de dual, mais direcionado. Quatro autorizado táxi até antes da entrada do pátio principal, aguardando para prosseguir com o número 3, ponto de espera. Autorizado táxi até o pátio principal, com seu, a sua escuta. Antes da entrada do pátio principal, 2714. Táxi, antes de ingressar no pátio principal, 2714. Para o táxi, gol 966, PAB 125, 4 horas, Natal. Cruzé, roxa 6327. Gol 2009, Léo solicita que voe o COV da presente. Poderia confirmar por 2009? Léo 2009, voe o COV da presente. E o COV com I? É Portugal 0 to an Alpha, de qualquer canto do centro, flight level 050, vai até a level 21016. Salvador 2009, poderia confirmar? E o COF, poderia soletrar pra gente, por favor? Chame o próximo pushback acionado. Chamará a remota 13. Ai, Juliette, como é a frequência ali para a coordenação? Gol 2009, Índia Lima e o Oscar Vitor. Essa parte principal, a retaguarda do 4737 da Gol. O número 4 agora. O ponto 0 da 1-0. O ajuste 1-0-1-0. Seguindo o Gol, ajuste 1-0-1-0-1-0. 4737-4. O que voa e o cobre. Ok, gente, tem um tráfego atrás da gente, mas eu tirei dela, vai rolar pra todo mundo. Controle paciente. Tô no André. Chané 6227, chame Recife na frequência 1251, na terra número 3395. 251, 3395, 6227. Fala no ground today com o 076. Confia? Fala no ground com o 076. 076 Alpha, hold short, taxi Junior. Hold on, 076. Fala, taxi Alpha, hold short, taxi Junior. Condor 2-0, aciona identificação, deixa ver a chegada Mari para o nível 050, ajuste no 016. Para os 50, do estado 2016. Tango Whisky, Lima, é de controle? Controlando. Guarulhos, 789, mantém escuta. Sapatango Whisky, Lima Eco, está autorizado atenção para 2.000 pés, ajuste em Salvador no 06. O Whisky Lima Eco, está autorizado a proa direta para Serra Nova, Veral, seu uniforme? Autorizado, reporte na 20ª milha. Reportará o Whisky Lima Eco. Ajuda em 789, atendo identificação, informe de cidade do CIS, autorizado via chegada a ponte. Salvador, boa tarde, pioneiro no 2. Pioneiro no 2, contato radar na decolagem sobre a via Cervedaia para o nível 260. Da época 260, pioneiro. Sim, alto, por debaixo, Pelo 55, autorizado a Nero manter a sistema 0. 155 Tony. Ali uma The chef 4000 feet, no restrictions to speed, number on fire approach. The chef 4000, confirm the altitude please. QNH 1016. Negative, confirm altitude please. 4000 feet. 4000 feet, QNH 1016, no speed restriction. Thank you, FSL 021. Roger. 2009, controle. 2009 ao controle de Salvador. Meia dúzia de milhas do limite da terminal, serviço radar encerrado, mantenha nível 180, chame Leus, 120, décima 1. Lógico, abraço, prossiga. 10110 graus, 129. Oi, boa tarde, 966 da Gol, ponte Ribeirão na 0, pronto. Gol no 966, autorizado a ganhar e manter, pista no 0. É manter no 0, 966. Confirma o local de pouso, é a Rolisca dessa ali, mano. Gente, 500 pés, reporte visual com a Rolisca dessa ali, mano. Telene A327, chame Recife na frequência 1251, na terminal 3395. 2513395, abatente. Controle o Xenene 142, atrás. Xenene 142, contato radar na decolagem, estuda via saída da PUCA para nível 350. Sobe via 350, saída PUCA 6142. Solo Salvador, boa tarde, 1097. 2, controle Salvador 1208. 208, boa. 227, 2789, desça para nível de voo 050. Ajuste 1096. Para ajuste 1096, ao voo 2789, Salvador 315. Então, 3155, contato radar na decolagem, escuta via saída da EL para o nível 320. Via 320. Vamos lá direto da EL? Mantenha o perfil inicialmente para 3155. 3155. Plano 966, decolagem autorizada, pista no 0, 110 graus, 129. Sim, evidentemente, vira para lá, 0, ficou 966. 2744.0, pronto. 2714, faz uma rolagem do Bang da Gol, autoriza a BL e mantém a sessão na 0. Contagem, eu vou autorizar também a BL. Meu eco, uniforme Juliette, autoriza a BL e mantém a sessão na 7. Pioneiro no 2, foi Irume, dá presente. Irume, pioneiro. 3155, informo que temos um tráfego na trecho da saída da EL, 1-2 milhas à sua frente, posição 1 para 12 horas, cruzando uma centena em ascensão. É o Eco 120. Quem é esse 3-1-5? 2, controle de saída 1-2-0, vestimento 8-0. Cruzado 360 para a Convite, e eu tenho 2-1 após a rota proposta no plano. Saída Arbor, após Elefa, após PJ. Separador 1-0, curva direita, acionando 5442 e controle 1-2-0-8, 4-1-1-8. Fazer 4-1-1-8, protegimento correto, chame o plano de fustiver aqui, acionando. Porta Bahia. Uniforme Juliette, decolagem autorizada para a posição 07, 110 graus, 129. Autorizado para a decolagem 9, 7, 5, 7, 5, 5, 5, 5. Boa tarde, 966, passando 1800 por 370, Pucas e Pá. Plano 966, contato radar na decolagem, sobre a via saída Pucca para o nível 370. Via saída Pucca 370, boa 966. A Portugal 0-1-0-7-0-5-1-0-1-6, cleared. Final IMS, X-ray 1-1-0, report status. Descent 2000 feet, unit 1-0-1-6, cleared ILS, X-ray runway 1-0, will report status. A Portugal 0-2-1-alpha. Whisky Lima Echo, confirma que é nível final 055. Confirma do S, gente, cuidado. Whisky Lima Echo, agora está 2-1 milhas na teste de Salvador, serviço radar encerrado. Para servir de informações de voo e alerta, chame Recife na frequência 12685 até 12545. Controle de Salvador Azul 6991, boa tarde. 3155, suba a estrita nível de voo 110. 110, Recife 31. Corrija. Suba restrita nível de voo 120. 120. Controle Salvador, Cordial, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 160. Via saída Momo, nível 160, Azul 2714. Controle Salvador, Papa Romeu, é o uniforme de Juliette. Autorizado para Confim, nível 3, 60, Perdulou 2-1, saída Arbor, Elefa, Ritmo. Decola na pista 1-0, curva direita, 5-4, 5-1 e o controle 2-0-8, voo 1-0-9-7. Voo 1-0-9-7, protegimento correto, chama o plano para o chuveiro de acionamento, portão, confirma o portão? Portão 9, 1-0-9-7. Sim, chama o plano, 0-9-7. Chamaremos, 0-9-7. Coxinha 6355, na remota 3, para o postante de acionamento. Coxinha 6355, autorizado, chame o táxi. Reporta o táxi, 330. Deita para o 230, e aumenta para o chinês. Autorizado a extensão até o nível 140 inicialmente. O tráfego que o precede está 9 milhas até a frente, cruzando 150. Estou com ele no ticket, para o 230. Quando 220, deixa via para 2010, ajuste no 0 no meio. Está autorizado o ILS e está estabilizado. Autorizado via o contra. Chame 1142, Recife 12685, 12545. 2685, 2545, 1142, cuidado. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. É com uniforme Juliette ou no meu teste corredor axé, assim que possível, informe o seu estimado de pouso em Porto Seguro. 2055, é com uniforme Juliette. 3155, é autorizada a extensão para o nível de voo 150. Para 150, 3155. 3-1 no 5-5, o tráfego está separado, livre ascensão para o nível 3-2-0. Para o 3-2-0. O controle salvador, muito boa tarde, a Lula 7, fazendo. Processo 91, mantém escuro. Nove meia meia, chame Recife na frequência 1268-5, aperto 1245. Pertinho 255, boa rádio, meia meia. Pioneiro no 2, chame Recife no 251, aperto 1395. Alpha complete final and it's call power 11895. 11895, thank you, bye-bye, for all this one up. Pioneiro no 2, copia o controle. Chame Recife, 1251, até o número 3395. 1251, obrigado, batalha. Controle do TAN 3155, pode voar, motiva. T3155, solicite prosimote agora com o centro, na frequência 1251, até o número 3395. 1251, 3395, abraço, obrigado. Ajuda 789, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000 no 0 no meio, 2.7.9 no 4, controle. 2.7.4, prossiga. Operação para prosseguir na subida, curve à direita, proa 360. Seu limite após cruzar o nível 090, reassume navegação no trecho da saída. Direita 360 até o 090. Retângulo Victor Alfa. Planejamento correto, Victor Yankee, Victor, confirma PLB e Pátio. 10, Alfredo, Valhão, pro táxi. Confirma, aeronave chamou pro táxi. 8-9-6-3. 7-9-1, acionando identificação. Mantenha a projamã para interceptar a chegada da mãe, ajuste no 0 no meio e informe no exército do CIP. Pro táxi até através do meia dúzia. Aguardando para prosseguir o Embraer 190 da Azul. Livretão através do 62, aguardando Azul, 63. O Azul está pronto para o táxi 4198, 123 a bordo, com autonomia de 2,29, alternativa Galeão. Azul 4198 autorizado, Índio, ponto de da 90, Torre Salvador, 93195, 8906. Eu aqui, eu vou te esperar da 0895, correndo para ver 125, ou 4119, obrigado. Onde é 0, controle? 2-0, estabilizou, baixado e travado, uma vilha do externo. Força Aérea 2520, número 2, abaixo do satélite. Número 2, Condor 20. Cliente de pressionamento, táxi tricolagem, chame Torre Salvador, frequência 98.995, ajuste no 0.16, Victor Yankee Victor. November Oscuro, na escuta. 8-4, aqui. 2-7-4, poderia confirmar o traço nossa posição de 11 horas? Até 20 milhas no corredor forte, 0.16, o código... Transponder 0196, controle Salvador 208. Qual o filme foi estimado de peso para seguro? Aos 2057. 2057. Sim, mantenha um no meu pé, seu limite é permanecer nessa altitude até se afastar 2-0 milhas de Salvador. Afastado 2-0 milhas afastado de Salvador, está tendo a descensão para 4.500 pés. Ciente o atenção de milhas. 6918, Deus para a nível de voo 050. 050, 6-9-9. 1-2-7-9-1 no dia 16. Ajuda 2-7-9-1, Deus para a nível de voo 060. 060, 2-7-9-1. Ajuda 789, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.16, está autorizado o ILS, aqui o pistão 0, repete estabilizado. 3789 para 2000, autorizado LS X-Ray, reportagem estabilizado na 06. Uniforme Juliette, controle. Uniforme Juliette, controle. Mantenha a frequência 12345 para alta condução. Tenha tráfego que não está na escuta do controle acionado 2000. Posição agora 11 horas, 9 milhas, mantendo 1.500 corredores visuais. Rumo Nordeste. A zona não é conhecida do controle. Mantenha a frequência 12345 para alta condução. Chame o controle quando atingir 4.500 pés. O Uniforme Juliette vai fazer um monitoramento da frequência livre aqui, que está complicação, e eu vou em volta para fazer a investigação do paciente. Frequência do controle. Frequência do controle, desculpa. Sim, Uniforme Juliette. Mantenha 1 número 10 até 2.000 milhas afastado de Salvador. Sim, 1 número 10. Uniforme Juliette. 1.6918 após o ITAP 2 para 3.000 pés, ajuste no 0.16. TAP 10-3000 com 1.016, Azul 9-9. Controle do Azul 9-0-9-1, para o número Até o Eco Delta Fox 3, precisa. Gente, Eco Delta Fox, mantenha a frequência 12345 inicialmente. Tem um tráfego à sua posição de... posição de 11 horas, 2 milhas rumo oeste, o Tchaluno 72 mantendo 1.006. 355 autorizado, corrigindo, mantenha a ponte de saída no zero. Vai, mantenha. Tarifa para ingressar em Interlagos. Informo que tem um outro tráfego adicional, posição 1 hora, 2.5 milhas, mesmo rumo, o Eco 190 descendo para 3.000 pés. 0250, solo 1-1, libera a direita, mantenha essa frequência, chame na Taxi Delta. Identificação. 2789 estabilizou no localizador. Azul 2789, complete a final e chame torre 1895. 1895, grato. Rumo 05, contato radar 55 milhas, sudoeste de Salvador, Rui Mário, para que você está chegando a mar, ajuste no 0 no meio, informe no 0 de descida. 0129. Iniciando a decolagem 104118. Então em Salvador, muito boa tarde, Azul 2789, estabilizado no localizador do X-Ray. Vitor, Henrique, Vitor, confirmando para o táxi. Táxi autorizado, chame ponto de espera da Oscar. Azul 2789, sustentando a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vocês prosseguem na aproximação, aguardando a autorização 2789. 6314, autorizado, Thiago Alves, Papa Lima. Via, depois o Lu 20, nível de voo 340, saída Momo, transição Nenim, November Eco, November India Mike, decola da 10 com curva esquerda, código 5460, controle de saída 120, decimal 20. Direita 320. Controle. 2714, direita pro 320. Fala o tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo sudeste, 1 até 72, passando nível 120, agora investida. Paciente do tráfego azul 2714. Controle Salvador 4118 da Azul, decolando a 6, boa tarde. 141-8, contato radar na decolagem, suba azul, sai da água para o nível 360. E a água foi 360, 4118. Foco Delta Fox, controle. A sua escuta. Acione o transponder 0141. 0141. Estabilizado, azul 698. Azul 698, reduz a velocidade para aproximação final, vai seguir um tráfego da companhia 5 milhas até a frente, na torre 1895. 1895, azul 698. Azul 714, tráfego superado, retoma navegação, apoio de batata. Assume navegação, apoio de batata, azul 2714. Papa Romeu Eco, uniforme Juliette de controle. Controle de azul 2714. Possível. Poderia coordenar apoio de barreiras? Aguarde. Salvador, uma boa, azul 6918. Azul 6918, número 2, agora de pista livre. Sentiu. Ativo. Está autorizado 4.500 pés do Eco Uniforme Juliette. Juliette, se aproxima. Juliette Serra, acione o transponder 0132, mantenha pronto para o Itapuã, repete unidade descida. Então, Juliette Serra, cheque seu equipamento, a clareza do seu rádio está 2/2. Capatango Eco Delta Fox, confirme procedência, tipo de equipamento e pessoas a bordo. Sierra November Charlie Lima, Papa Alfa 3-1, seja bordo. Ciente. 2791, no Texas 280 para 060. Azul 2791, desça via para 2000 pés, ajuste no 017. Está autorizado em ambiente aqui, pistão no 0, repete estabilizado. É desse via, autorizado o FBI. Alfa 43 do azul 2784. Salvador, boa tarde, voo 620, Quintoca. 10 graus, 121. Vou falar de 17, diferente. Cadavo, meu Fox Touch, via pelo 17. Nível de voo 370, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolada pista 10 esquerda. Código 5471, controle de saída 120, 1980. 1, 2, 5, 4, 5. Afirmativo. Caso não consiga nessas frequências, chame 1, 2, 6, 2, 9, 0. Ou ainda 1, 2, 6, 0. Alfa 3, 1. Seguinte. Qual é? Chame pronto para o Chibé Cacionamento, portão 04, voo 9620. Yankee Vitor. Decolado ao 19, controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, papapapá, Victor, em que Victor decolou na sua escuta. Papapapá, Victor, em que Victor, contato radar na decolagem, suba para o nível 400, direto Leda. 400, direto Leda, Victor, em que Victor. Até Juliette Sierra, desça para 500 pés, reporte através de Pitaçu. 27-14, vai Barreiras. Autorizado Barreiras para o azul 27-14. Será da Maléfica da Fox? Salvador Moé, cuidado da Fox, ciente, continue a aproximação. Nossa. Azul 4118, chame Recife na frequência 1260, terna 1288. 260-288, bom domingo, muito obrigado. 00 graus, 129. Decolagem, 3. Abatão, WebJFox, pouso autorizado, pista 97, 100 graus, 129. Lua, pouso na 7, Fox. A frequência 1260, termo 1288. 1260-288. O está estabilizando no curso localizador. Aqui 2791, completa final, chame torre 1895. 2895, verdade. Número 05, desça via para 2000 pés, ajuste no 017. Boa tarde, Azul 2791, tá 2 milhas e meia do céu. Azul 2791, ciente, que legal, 1017, o vento 110 graus, 129, autorizado pouso, pistão no zero. 2791. Lênia 355, vem da Elda presente. Da Elda presente. Direita vai ser papá, é a visão da foto. Muito bom. Só o meu eco uniforme de linha de controle? É o uniforme de linha de controle. Vai manter a linha do litoral até o destino? 02220, confirma. Nesse 2057? Vou checar com a linha de aguagem. Sete na 40 milhas a passar de Salvador, é com uniforme de LED. Terra, sobe pra porta. 12 na terra, sente, mantém isso. Tricolor é a presidência? O Siri para Salvador, FM Passenado 2000? Gente, acione o transponder 0146. Bom, mantenha-se corredores, reporte ingressando caixa prego, sem frequência 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Aguarde. Confirme. Aguarde. Ah, ciente. Negativo visual. Serra, retabilidade.